três cegonhas estão voando juntas. Cegonhas. E uma pergunta a outra. Para onde você está indo? Hein, surdonha? Eu vou à casa de um casal que há 10 anos está tentando ter um filho. É. Ah, que bom. Vai lá. E você? Eu tô indo à casa de uma senhora que nunca teve filho. Estou levando um lindo garoto. Olha só. Que bom, você vai fazê-la muito feliz. Vai mesmo. Ei, e você, hein? Você? A terceira cegonha, perguntaram pra ela. Ah, eu? Eu vou num convento. Ixi, Maria. Convento? Levar alguma coisa eu nunca levo, mas dou cada puta susto nelas, bicho. Precisa ver. Sacana, hein? Não pode fazer as coisas com a Freninha. Tadinha, aliás.